Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Hoje falamos de incêndios e dos contributos que a ciência ou a tecnologia produzida em Portugal pode dar na ajuda, na prevenção e até extinção de fogos. Na Amazónia há um sistema português instalado, não só na Amazónia, mas por ser o pulmão do mundo, tem a importância que tem. No mapa das localizações geográficas da ciência que se faz em Portugal, vamos assinalar uma passagem por Elvas, no Alto Alentejo, para conhecer outros projetos de investigação. Sabe quem foi Otávio Veiga Ferreira? A resposta a esta pergunta mais à frente nesta emissão, porque está a começar mais um Ciência em Sintonia. Todos os anos são muitas, são demasiadas as notícias de incêndios que acontecem em todo o país. No verão de 2013, os incêndios afetaram mais de 134 mil hectares de mato e floresta. Vamos começar por conhecer um projeto sobre esta temática. Na floresta amazónica existe um sistema português de detecção de incêndios. É uma tecnologia que faz análise química da atmosfera e envia alertas para os serviços de emergência em caso de incêndio. O sistema chama-se Forest Fire Finder. Foi desenhado pela equipa de Pedro Vieira, um investigador da Universidade Nova de Lisboa que montou a empresa NGNS para comercializar o produto. Normalmente, quando nós temos de detectar um incêndio, visualmente, o que nós procuramos é a coluna de fumo. Mas a coluna de fumo é visualmente distinta, mas também é quimicamente distinta. Nós, em vez de irmos à parte visualmente distinta, vamos à parte da química, e então o que fazemos é tentamos fazer uma análise química da atmosfera a longa distância usando fazemos espectroscopia química, na prática, na área do visível. Tanto quanto sabemos, no melhor do nosso conhecimento, essa tecnologia é completamente nossa. Não mais ninguém desenvolveu produtos. Desenvolve-se outras coisas, por exemplo, a fazer análise química dos vulcões, para não se aproximar a longas distâncias. Usa-se tecnologias que são relativamente parecidas com estas. Para a aplicação florestal, nunca, a detecção de incêndios florestais nunca foi aplicada. Fomos nós completamente pioneiros nisto. A técnica de espectroscopia não é nova. Existe há cerca de 100 anos, mas a equipa portuguesa usou desenvolvimentos tecnológicos para conseguir inovar. A única coisa inovadora que nós usamos em termos de produto, mas é tecnologia, é que os espectrómetros que nós utilizamos, tipicamente um espectrómetro demora algum tempo, 1 minuto a 2 minutos, a fazer um espectro completo. Nós usamos uns que na altura começámos a neste projeto tinha acabado de sair no mercado, que demoram entre 2 a 10 milissegundos a fazer as análises. Isto permite-nos, por exemplo, fazer 100 espectros por segundo, se for preciso. Nós não fazemos tanto, fazemos 2 por segundo, mas permite fazer os espectros muito rapidamente. Esta diferença tecnológica, tal que tinha surgido no mercado na altura, permitiu este projeto, porque usando os espectrómetros convencionais era temporalmente impossível construir um sistema destes. Vamos então ver como funciona este sistema. O que acontece é que nós temos um espectrómetro e que está associado a um telescópio astronómico, daquele perfeitamente standard produto comercial. Um telescópio tem a característica, o telescópio normalmente usamos para olhar para as estrelas, para os planetas, tem o que acontece, o que faz na prática é ampliar muito uma imagem, permitir analisarmos uma imagem apenas num ângulo muito pequenino. Se nós olharmos para o horizonte, o que acontece é que um telescópio vai analisar, portanto, acima da linha do horizonte, vai observar só um ponto muito pequeno da atmosfera. Ele vai receber a luz do Sol, que dispersa no céu, e portanto parte dessa luz do Sol vai chegar ao telescópio. Do telescópio é transmitido ao espectrómetro através de uma fibra óptica. E o espectrómetro analisa que luz é que lhe está a chegar. Portanto, num dia de céu azul, ele vai analisar na prática a cor do céu azul. Só que, em vez de analisar a cor do céu azul, como nós analisamos, que temos basicamente sensível a 3 cores, e ainda a nossa mistura das 3 cores é o azul, o espectrómetro faz uma análise de 1048 cores diferentes, comprimentos de onda diferentes. E aí dá-nos uma grande especificidade na alteração de pequenas alterações, diríamos quase tonalidade. Alterações de tonalidade são alterações químicas que acontecem na atmosfera. Então, se nós tivermos este telescópio a olhar para o horizonte a cada instante e formos andando com, portanto, cada diferentes pontos do horizonte, formos fazendo um varrimento do horizonte e formos fazendo uma amostra, o que acontece é que nós vemos céu azul. E agora imagine-se que há uma coluna de fumo. Ele vai ver uma cor diferente, tonalidades diferentes. E isso é devido a diferentes componentes químicos que estão nessa coluna de fumo absorverem cores diferentes, comprimentos de onda diferentes. a analisar essa análise, como é que o céu estava e como é que está nessa coluna, e fazendo essa diferença, nós conseguimos ter uma ideia de qual é a química desse ponto que o telescópio está a apontar naquele instante. Calibrando o sistema, portanto, sabendo qual é que é a alteração química que uma coluna de fumo tem, nós conseguimos fazer uma detecção dessa coluna de fumo. Então, e as nuvens? Também são identificadas? Pode confundir o sistema, Pedro Vieira. Há o perigo de se confundir com uma nuvem, e isso é sempre um perigo que existe, principalmente se a nuvem tiver passado por um incêndio anteriormente e vier carregada de cinza. Isso é uma causa de falsos alarmes no sistema, que existem e que não podemos controlar. Agora, se for uma nuvem só de água, uma nuvem normal, tenha vindo do mar, esse não é o perigo, porque essa está só carregada de água. A água tem uma absorção diferente do que tem, por exemplo, a cinza, que é o que nós queremos observar, e portanto essa conseguimos discriminar. As nuvens que trazem problemas são aquelas que passaram por cima do incêndio, vêm carregadinhas de cinza, porque as nuvens absorvem, são tipo aspiradores da atmosfera, absorvem partículas que por onde passem, e aí pode-nos causar problemas. Mas se for nuvens normais, não. Este sistema de detecção de incêndios tem uma taxa de eficácia de 90%. O único problema são as queimadas. Porque as queimadas não são incêndios florestais verdadeiros e às vezes queima-se materiais que nós não estamos preparados para detectar. Porque como é um sistema químico, um plástico não queima da mesma maneira que um pinheiro. E o que acontece é que gera uma química diferente. É uma questão de algoritmo. O sistema pode ser programado para... O problema das queimadas é que é completamente imprevisível o que é que se vai queimar. Há química no ar, mesmo que seja à noite. Mas no escuro, o Forest Firefinder nem precisa de usar o espectrómetro. Basta-lhe o processamento das imagens. O sistema de detecções à noite são bastante mais simples do que de dia, porque o que acontece é que se existe um incêndio, existe luz nova, na prática. Então o que o sistema está à procura é novas fontes de luz, e novas fontes de luz que cresçam no tempo, porque o incêndio, quando começa, tem tendência a crescer. E, portanto, mesmo que haja uma cidade, mesmo que haja um carro a passar, o que acontece é que é uma fonte de luz ou que se move ou que desaparece, mas que não cresce. Se houver uma fonte de luz que surgiu e que teve um crescimento positivo ao longo de um período de tempo limitado, é dado como um alarme. Detetado o incêndio, a câmara que está na torre tira uma fotografia e envia toda a informação para o decisor através de internet, wireless ou SMS. A empresa do investigador Pedro Vieira está a trabalhar no aperfeiçoamento do sistema. O objetivo é criar novos algoritmos que permitam prever a evolução do incêndio. Depois do sistema detectar onde é que o incêndio está, esses algoritmos vão dizer: o incêndio está aqui, foi detectado, é enviado o alarme, é enviado as imagens, e também há a capacidade de dizer: e agora, na próxima meia hora, uma hora, esse incêndio tem uma probabilidade de se desenvolver desta maneira, para dar apoio aos decisores. Portanto, o sistema de detecção de incêndios não termina aí, mas também deteta e agora dá o máximo de informação possível para apoiar a decisão. A NGNS tem vários sistemas instalados no Parque Nacional da Peneda-Gerês, em Orém e em Madrid, mas foi na Amazónia que a empresa enfrentou o maior desafio científico. Foi um desafio essencialmente de engenharia, como pôr materiais que são óticos altamente sensíveis, com capacidade de serem transportados num barco, dentro de contentores, ser transportados de helicóptero ou em cima de um caminhão ou mesmo em reboque, porque os sistemas são rotados, e que chegarem ao sítio e um único operador conseguir pôr aquilo a funcionar. Portanto, tem sistemas todos com apoios hidráulicos, com estabilizações hidráulicas, em que uma única pessoa consiga operacionalizar o sistema. Porque são sítios muito remotos, não há eletricidade, não há comunicações normalmente, as comunicações são muito limitadas e, portanto, há só o fecho de comunicações que o sistema usa para comunicar. Não se pode comprar um parafuso caso o parafuso parta. Portanto, são sistemas que têm de estar pensados com suplentes lá instalados, tudo, de maneira que consiga funcionar numa situação hostil em que a cidade mais próxima está a 6 horas de carro de viagem. Forest Firefinder, ciência portuguesa a defender o pulmão do mundo, um sistema de detecção de incêndios florestais que já se internacionalizou. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Já espreitámos um projeto português na Amazónia. Agora, bem mais perto, em Elvas, vamos abordar uma das preocupações dos criadores de gado e dos agricultores: a alimentação dos animais. A alimentação correta deve ser uma prioridade em qualquer exploração pecuária. Reflete-se no custo final do produto e é evidente no desempenho produtivo do gado. Dizem os especialistas que uma boa estratégia, que tenha em vista a redução dos custos de produção e a melhoria da rentabilidade das explorações, passa pela alimentação. Foi a pensar nestes problemas que a Associação dos Agricultores do Distrito de Porto Alegre desafiou o Instituto Politécnico Local, a Universidade de Évora e a Natural Carnes para desenvolver um projeto que coloca o conhecimento científico ao dispor dos agricultores. Fomos até à Escola Superior Agrária de Elvas, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, descobrir o projeto. Quem nos recebeu foi o professor e coordenador Luís Alcino Conceição. A Associação de Agricultores do Distrito de Porto Alegre fez, concretamente aqui com o Instituto, uma consulta à Escola Superior Agrária e, concretamente, à Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Portanto, foi-nos feita essa consulta, foi-nos feita também, depois, por conhecimento da associação, tinha sido feita também uma consulta à Universidade de Évora e à Natural Carnes, que acabaram por ser também parceiros neste projeto. E a nossa resposta na altura foi que, naturalmente, dentro das nossas competências, tentaríamos encontrar as melhores formas de colaborar com eles. De modo que traçámos, mais ou menos, um conjunto de tarefas que duraram cerca de 36 meses. O projeto terminou em junho deste ano, 2013. Depois das linhas gerais estarem definidas, houve um longo caminho pela frente. Fizemos duas coisas logo numa primeira etapa, que foi a consulta a uma série de agricultores que nos foram indicados pela própria associação. Aplicámos um questionário essencialmente para fazer claramente uma caracterização das explorações, do tipo de efetivos, do tipo, da dimensão dos efetivos, das raças que encontrávamos, dos procedimentos em termos de alimentos que eram utilizados, das formas como eram distribuídas. E, como dizia, em paralelo, fomos também compilando bibliografia que estava disponível, mais recente, mais fácil de aceder, que pudéssemos depois começar a trabalhar com base na informação que tínhamos da caracterização das explorações. Nessa caracterização das explorações, tivemos a preocupação também, desde logo, de perceber como eram as formas através das quais nós poderíamos aceder com mais facilidade aos agricultores em termos de lhes divulgar aquilo que fôssemos reunindo. Se o agricultor, por exemplo, já tinha um smartphone, se o agricultor ia frequentemente aos leilões, se o agricultor recebia informações por mail, por o tradicional desdobrável ou folheto num parque de leilões. Isso foi logo a primeira etapa, não é? Para nos tentarmos enquadrar no que é, onde estávamos e como é que depois podíamos, de alguma maneira, lá chegar. Depois tivemos um caminho, eu costumo dizer, longo, porque à medida que íamos reunindo informação e à medida que fomos encontrando essa informação, a maneira que achámos, de facto, por várias circunstâncias, mais interessante, era a construção de um portal do próprio projeto. Portanto, a construção do portal, que hoje está alojada na página da Associação de Agricultores do Distrito de Porto Alegre, onde ficou, grosso modo, isto que lhe estava a falar. Portanto, a caracterização de explorações, documentação que fomos encontrando, links que achámos interessantes relacionar com o setor e, portanto, através da qual um criador com facilidade chegasse a outra informação. Depois da teoria veio a prática. O grupo de investigação seguiu para o campo e começou a desenvolver vários estudos. Fizemos no campo pesagens de bovinos, tanto vacada propriamente dita, vacas aleitantes e novilhos, no período de suplementação. E correlacionámos essa pesagem com aquilo que eram os aspectos de condição corporal da observação dos animais. Com o objetivo, depois com os resultados que foram divulgados, de apelar, digamos, à observação dos animais ao longo deste período de suplementação e sensibilizar os agricultores para a importância que isso pode ter. E o outro trabalho foi de monitorização de pastagem. Quer dizer, a pastagem pode ser, numa determinada área, monitorizada por aquilo que se chama uma técnica tradicional de utilização de gaiolas colocadas numa área de pastoreio e que, ao longo de um determinado período, nós vamos procedendo a cortes da erva dentro dessas gaiolas, portanto, e vamos vendo como é que essa erva vai evoluindo ao longo do tempo. O que é que nós lhe somamos? Somamos a possibilidade, não só ao longo do tempo, mas na parcela georreferenciada, ou seja, ao longo da parcela. E para isso o que nós fizemos foi georreferenciarmos a parcela, criámos uma malha de georreferenciação dessa parcela, com um X número de coordenadas por determinado número de área dessa parcela, e da mesma forma fomos escolhendo ao longo dos meses os valores que a erva que estava debaixo dessas gaiolas agora georreferenciadas, colocadas nesses pontos de coordenadas. Portanto, no final, o que é que nos permitiu? Permitiu-nos, esses dados foram tratados no sistema de informação geográfica e, com base nisso, nós criámos mapas, neste caso, de variabilidade espacial e, se quiser, variabilidade temporal. Variabilidade temporal, tanto ao longo dos meses, como é que a curva se deu, variabilidade espacial ao longo da parcela onde é que ela se deu. Que depois o agricultor, e isto foi um caso de estudo, foi um ano, só para demonstrarmos a possibilidade de fazermos isto, que depois o agricultor, se assim entender, se o criador quiser, por observação desses mapas, poderá repetir o exercício ao longo dos anos e, naturalmente, ir aferindo concretamente onde tem o quê e tentar, de alguma maneira, corrigir algumas diferenças, se for do seu interesse, com base naquilo que está por trás de uma pastagem, que vai desde os solos à fertilização. Concluída a pesquisa de informação, surgiu a plataforma online. Este site tem todos os dados importantes que um agricultor precisa de saber para gerir melhor o efetivo de bovinos. Para além dos dados informativos que foram recolhidos ao longo do projeto, o site tem também um simulador, onde é possível calcular os custos com a alimentação do gado. É um software relativamente simples, que por um conjunto de opções a pessoa pode consultar se tem animais de raça pura ou raça cruzada, que peso é que os animais têm, que ganhos médios diários é que têm como objetivo, e depois, em contrapartida, tem uma base de dados com vários tipos de alimentos, em que das duas uma, ou pode introduzir os alimentos e ver se essa formulação vai ao encontro daquele efetivo que caracterizou, ou, pelo contrário, se tiver alimentos que já tenha distribuído, pode verificar se, por acaso, aquilo que está a fornecer é interessante ou não do ponto de vista zootécnico para o efetivo que caracterizou. Portanto, dá para fazer, digamos, as duas as voltas, fazer um programa novo, ou, com base no que tem, ver o que é que está a acontecer. Tem mesmo modo de simulador, está lá mesmo escrito simulador. Portanto, o simulador basicamente é caracterizar o efetivo, portanto, se são animais, se concretamente naquele caso, se são vacas aleitantes, se são novilhos de engorda, pronto. Quais são os pesos com que estão a entrar na fase em que estamos a querer fazer aquele arraçoamento. Depois, outro parâmetro só técnico que normalmente temos em consideração é qual é o ganho médio diário que queremos que aqueles animais tenham num determinado período. Se queremos 800 gramas, se queremos 1 kg, se queremos 1,1 kg, como imagina, isto está relacionado com a seleção inicial que fizemos, se é um animal de raça pura, se é um animal cruzado, se é um animal de uma raça exótica, que são as três opções concretamente que nós ali temos. Uma informação útil para qualquer agricultor que pode ser encontrada no site www.nutriçãobovinoscarne.com. O projeto não ficou apenas pela criação da plataforma online. Para culminar o trabalho, foram promovidas sessões de formação e divulgação. Tivemos uma grande adesão a essas sessões. Fomos muito questionados por soluções em termos de alimentação, pelo, de facto, interesse que tinha termos este software online. O projeto terminou em junho de 2013, mas a vontade de continuar é muita. O projeto funcionou muito bem. Eu acho que demos o nosso contributo no período dos 3 anos que nos comprometemos, mas claramente esta tarefa deve ser uma tarefa continuada. Quando terminou o projeto, ficamos com a sensação que, de facto, devíamos continuar, quer dizer, porque, como lhe digo, tem um peso muito grande na exploração o custo da alimentação, não é? É talvez o maior encargo que existe, e é claramente a maior preocupação do criador. Portanto, nós reunimos informação, atualizámos informação, mas as pessoas reconheceram que a equipa efetivamente trabalhou. Mas pronto, mas tudo tem um fim, não é? Por um lado, mas por outro lado, sentimos que de facto deverá haver um motor que de alguma maneira mantenha esse acompanhamento aos criadores. Depois tivemos casos engraçados, por exemplo, quando começámos a falar desta hipótese de utilização de matérias tanto de matérias-primas, concretamente a indústria agroalimentar, que é uma prática comum nos arraçoamentos, na formação de dietas de bovinos de leite, mas que ainda não é muito vulgar nos de carne. Mas as pessoas começaram a descobrir, portanto, que havia polpa de tomate, que havia a possibilidade de dar o dresto de cerveja e que na indústria, não sei o quê, que queriam vender um feijão desidratado ou se aquilo era bom, se não era bom, quanto é que se podia incorporar na dieta e, portanto, começaram claramente, ou seja, talvez pondo a coisa assim, nós levantámos um véu, de certa maneira, e de facto as pessoas que estavam minimamente já um bocadinho, conheço, quando viram ali algum apoio, obviamente, disputaram também o processo e vieram ao encontro. Uma ideia partilhada pela Associação de Agricultores do Distrito de Porto Alegre, que vê neste projeto um futuro muito promissor. Por enquanto, este trabalho, único a nível nacional, fica à espera de novos avanços. Agora é tempo de conhecer ou relembrar Otávio Veiga Ferreira. Lembra-se dele? O geólogo e arqueólogo ficou conhecido do grande público devido à série televisiva Do Paleolítico ao Romano, emitida pela RTP em 1982 e 1983. Veiga Ferreira nasceu em Lisboa em março de 1917. Foi o mais velho de seis irmãos, com uma forte ligação emotiva ao mar que quase o empurrava para a Marinha de Guerra, mas foi impedido por familiares monárquicos que consideravam esse ramo das Forças Armadas dominado por republicanos. Durante a juventude, Otávio Veiga Ferreira distinguiu-se como desportista. Praticou hóquei em patins, pugilismo, futebol e rugby. Aos 24 anos concluiu o curso de Engenheiro Técnico de Minas do Instituto Industrial. Logo depois, começou a trabalhar na Comissão Reguladora do Comércio de Metais. Passou depois pela Direção-Geral de Minas, até que em 1950 entrou para os serviços geológicos, dedicando-se especialmente à paleontologia, ao cuidado das coleções do museu da instituição e à cartografia geológica. De trás, Veiga Ferreira trazia, além dos ensinamentos da Engenharia Técnica de Minas, uma atividade paralela que muito apreciava, a arqueologia. Além de um curso de pré-história, aprendeu muito enquanto colaborador da Direção-Geral de Minas em trabalhos nas Caldas de Monchique, no Algarve, onde estabeleceu ligações fortes com a comunidade arqueológica. Este gosto e o conhecimento com o arqueólogo Abel Viana foi decisivo para ter participado em diversas escavações e começado a publicar trabalhos. No total, Veiga Ferreira publicou mais de 400 trabalhos no âmbito da arqueologia. No que diz respeito à geologia, a atividade científica desenvolvida centra-se essencialmente na paleontologia e na cartografia geológica. Dedicou ainda alguns trabalhos ao vulcanismo, uma vez que fez parte de várias missões científicas aos Açores, realizadas pelos serviços geológicos. E também dedicou-se à estratigrafia, o ramo da geologia que estuda os estratos ou as camadas de rochas e que procura determinar os processos que as formaram. Participou ativamente nas prolongadas campanhas de meses consecutivos que fizeram o levantamento geológico de quase todas as ilhas atlânticas. Durante uma década, regeu a cadeira de pré-história da licenciatura em História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo-se jubilado por limite de idade. Veiga Ferreira foi um científico esforçado, sério e persistente, com trabalho acumulado ao longo de décadas. As discriminações políticas durante o regime de Salazar e os prejuízos no campo pessoal das suas posições desassombradas de uma impulsividade telúrica valeram-lhe, em contrapartida, a possibilidade de manter intacta a independência de julgamento, tanto dos homens como das instituições. Liberto de interesses que amesquinhavam outros, viveu totalmente entregue à ciência que o fascinava, sacrificando a saúde, a família e até o bem-estar material. Foi um homem de caráter simples e generoso, características apenas reservadas aos espíritos superiores. Faleceu em 1997, com 80 anos. No Jardim Municipal de Rio Maior, existe um monumento de inspiração arqueológica dedicado a Veiga Ferreira, uma homenagem póstuma ao extraordinário historiador português, considerado mesmo, na década de 60, um dos mais importantes arqueólogos da Península Ibérica no âmbito do estudo do Paleolítico. Neste Ciência em Sintonia, a temática dos incêndios já ocupou o início da emissão. Mais à frente voltaremos ao tema com um outro projeto. Por agora, em Elvas, vamos falar de fruta. Todos sabemos que os hábitos de consumo de fruta ou a falta deles têm consequências na saúde. Mesmo com apelos de diferentes organizações, a maior parte da população continua sem consumir as quantidades suficientes de fruta. Foi exatamente a pensar nestes dados que um grupo de investigação da Escola Superior Agrária do Instituto Superior Politécnico de Porto Alegre começou a desenvolver um projeto que tem como objetivo a promoção do consumo de fruta. Mas de que forma vai ser feita essa promoção? Responde Graça Pacheco. O objetivo do projeto é promover o consumo de fruta, de uma forma alargada. Nesta região onde estamos, é promover o consumo de fruta produzido na região. Em Elvas, indo mais ao particular, em Elvas, Estremoz, Borba, Vila Viçosa, a produção de uma fruta que é a ameixa rainha Cláudia, que é muito perecível, portanto, que se altera muito facilmente. Como é que promovemos o consumo de uma fruta nestas condições? Tentando aumentar o seu tempo de conservação. Como é que podemos aumentar o tempo de conservação? Utilizando tecnologias e conhecimentos aplicados a outros frutos e aplicá-los a este fruto. Portanto, utilizando atmosferas modificadas, utilizando frio, utilizando técnicas de colheita diferentes e, portanto, utilizar a tecnologia pós-colheita que existe para outros frutos, aplicá-los a estes frutos regionais. É isso que tentamos fazer e a promoção dos resultados, portanto, se aumentarmos esse tempo de consumo, ou aumentarmos esse tempo de conservação, estamos claramente a criar condições para que o fruto se possa consumir em maior quantidade. E durante mais tempo. Graça Pacheco é professora e investigadora na Escola Superior Agrária de Elvas. Para simplificar o problema apresentado, estabelece uma comparação. O que acontece em relação aos frutos, eles variam muito. Como sabe, há uma variabilidade muito grande. Se comprar um chocolate de uma determinada marca, hoje ou daqui a 15, um ano, provavelmente vai encontrar a mesma coisa, não é? E espera encontrar, a sua perspectiva, o seu anseio é encontrar um produto exatamente igual. A fruta tem esse problema. Um ano consome-se umas peras ou umas maçãs ou um pêssego fantástico e se for comprar o pêssego ou essa fruta a outro supermercado já não vai encontrar o mesmo fruto e esta variabilidade reduz o hábito de consumo. Porque um dia entusiasma-se muito com um fruto que é muito bom e depois quando vai à espera de encontrar igual, tem uma decepção. Uma decepção sentida também com as ameixas Rainha Cláudia, típicas da zona de Elvas. São umas ameixas verdinhas que se tornam amarelas com o tempo e que são muito saborosas, mas que se alteram muito rapidamente. E, portanto, se encontrarmos formas de conservar depois da colheita, portanto, tecnologia pós-colheita, se conseguimos encontrar formas de a conservar, podemos promover, aumentar o seu consumo, não é? Aumentando o seu consumo, estamos a aumentar também a região em termos de produção, não é? Tentar que seja mais produzida. O objetivo claramente é este, é encontrar, em termos de investigação, alternativas à conservação, que indiretamente vão nos ajudar a aumentar o consumo desse fruto. A procura por estas alternativas de conservação conta também com a ajuda de um grupo de especialistas. Elaboramos um painel sensorial, portanto, um painel que faz a avaliação sensorial, que estabelece os critérios e os atributos, digamos assim, que um provador, portanto, tentámos criar um painel que ficasse treinado com capacidade para avaliar estes frutos. A análise sensorial de forma mais científica, não um painel de consumidores. Estamos a falar de um painel de provadores. São pessoas que foram treinadas, que foram selecionadas para poder ter condições de classificar e provar cientificamente. Portanto, não é fácil, estamos a trabalhar com sensações, estamos a trabalhar com os órgãos dos sentidos. Portanto, a análise sensorial é sempre muito subjetiva. O objetivo da análise da criação deste painel é ser mais objetivo. Padronizar os atributos dos frutos escolhidos para mais tarde saber quais as melhores técnicas de conservação. Em resumo, resumido, é um pouco isto, o amanhã deste projeto. O futuro será claramente tentar selecionar as melhores opções em termos de conservação e tentar transportar isso para quem de facto coloca o fruto nos supermercados. Ainda existe um longo caminho pela frente, mas o grupo de investigação da Escola Superior Agrária de Alvas, que pertence ao Instituto Superior Politécnico de Porto Alegre, não está sozinho. O projeto está inserido na Riteca, uma rede de investigação transfronteiriça que conta com o apoio de um grupo da Extremadura espanhola. Ainda no Alentejo, vamos ouvir falar novamente de incêndios. Antes, outras notícias da ciência. O veneno da centopeia pode ser mais eficaz que morfina para aliviar a dor. É pelo menos o que diz um estudo realizado por investigadores australianos e chineses. Um dos cientistas já veio dizer que a descoberta pode contribuir para o desenvolvimento de medicamentos destinados a pessoas que sofrem de dor crónica. O veneno da centopeia chinesa de cabeça vermelha foi injetado em ratos de laboratório que não tiveram efeitos secundários ao nível da pressão arterial ou da pulsação. A Google contratou um jovem talento de 12 anos. Chama-se Nikos Adam, é grego e tem um talento informático que não passou despercebido aos olhos da gigante multinacional. O talento de Nikos Adam começou a revelar-se há cerca de 6 anos, quando a irmã lhe ofereceu um computador que não usava. O jovem começou por criar o próprio site, passava em média 2 horas por dia à procura de novidades na internet e a ler livros da especialidade. Foi, no entanto, numa exposição que fez sobre ataques cibernáuticos que Nikos Adam viu reconhecido o trabalho. Agora vai integrar a equipa de programadores da nova rede social de Google, a Tech Social, cujo financiamento é idêntico ao do Facebook. Galileu Galilei nunca esteve em Portugal. Até há pouco pensava-se que o debate despoletado pelas descobertas astronómicas do italiano tinha demorado a chegar até aqui, mas afinal as ideias de Galileu, surpreendentemente, até chegaram cedo. Apaga-se assim um pouco a ideia de que a morte de Camões e do matemático Pedro Nunes, coincidente com o início do reinado de Filipe de Espanha, tenha lançado a ciência em Portugal para as trevas. Em Lisboa, apareciam aventureiros e mercadores à procura das viagens ultramarinas e, pela capital, passavam também os homens cultos de uma ordem religiosa que era, na altura, um dos centros do saber científico. Os jesuítas, membros da Igreja Católica que se destacavam pela importância dada ao conhecimento científico. Os jesuítas confirmaram as observações de Galileu, que implicaram a queda do sistema geocêntrico de Ptolomeu, mas mantiveram-se reticentes em aderir ao sistema heliocêntrico de Copérnico. Ao passarem por Lisboa, a caminho do Oriente, os jesuítas mais preparados davam aulas e traziam as novidades científicas mais recentes. Os mais jovens completavam mesmo em Portugal a educação científica e partiam preparados para a transmissão de conhecimentos além fronteiras. Era vulgar que os jovens padres passassem vários meses ou mesmo anos em Lisboa, em Évora ou até em Coimbra, adquirindo conhecimentos matemáticos e astronómicos. Os estudos continuavam mesmo depois, a bordo dos navios, nas longas viagens da carreira para a Índia. Esta contextualização confirma que a capital portuguesa estava num dos centros de comunicação do saber entre o Ocidente e o Oriente. No Colégio de Santo Antão, onde funciona atualmente o Hospital de São José, era lecionada a famosa Aula da Esfera, onde se revia aprofundadamente a cosmologia da época. Ora, os professores jesuítas serviam de correia de transmissão de conhecimentos para Portugal, e com tal eficiência que, em 1614, o padre Manuel Dias publicou na China uma obra em que descrevia já as observações astronómicas que Galileu tinha feito em 1609 e 1610. Numa altura em que as cartas de Pequim para Roma chegavam a demorar 8 anos a chegar ao destino, 4 anos bastaram apenas, mesmo com os longos meses da carreira para a Índia, para que a Companhia de Jesus tivesse feito chegar ao Oriente as mais recentes e mais polémicas observações científicas da época. Esta rapidez na difusão científica leva a crer que Portugal não possa ter ficado imune à circulação da informação, mas, até há pouco tempo, não eram conhecidos documentos que provassem a penetração rápida da astronomia galileana em Portugal. Em 1943, Joaquim de Carvalho, professor de Coimbra, a quem a história da ciência em Portugal muito deve, escreveu um artigo intitulado Galileu e a cultura portuguesa sua contemporânea, em que fixou o conhecimento das descobertas de Galileu apenas em 1631. Essa referência tornou-se canónica na historiografia portuguesa, que sempre a tem repetido e tomado como uma evidência histórica do atraso científico português na época filipina. Recentemente descobriram-se documentos que contradizem a tese de Joaquim de Carvalho, o que despertou o maior interesse entre os historiadores. Segundo Henrique Leitão, um físico teórico da Universidade de Lisboa que tem investigado estas questões, tudo terá começado com observações dispersas do padre João Pereira Gomes. Esse erudito jesuíta nunca acreditou que as teorias de Galileu tivessem aparecido em Portugal apenas em 1631. Ele tinha a noção que tal não seria possível e foi o primeiro a referir que Giovanni Paolo Lembo, um jesuíta italiano que ensinou em Lisboa a aula da esfera entre 1615 e 1617, conhecera pessoalmente Galileu. Na realidade, esse italiano, Lembo, tinha construído em 1610 os telescópios do Colégio Romano, a Universidade dos Jesuítas, e tinha subscrito o célebre parecer de 1611, documento que tinha confirmado às autoridades eclesiásticas a justeza das observações de Galileu. Ugo Baldini, a maior autoridade mundial sobre a ciência dos jesuítas, e o português Henrique Leitão, observaram recentemente os apontamentos das aulas de Lembo e também de outros professores. Observações essas que estão em documentos na Torre do Tombo. Os dois historiadores concluíram que a discussão sobre as observações e teorias de Galileu tinha chegado a Portugal com uma surpreendente rapidez. Os investigadores conseguiram ainda detectar os vínculos estreitos existentes entre o Colégio de Santo Antão, em Lisboa, e o Colégio Romano, e determinar que a construção de telescópios no nosso país terá começado em 1616, ou ainda antes. Ou seja, Galileu nunca esteve em Portugal, é certo, mas a ciência galileana chegou cedo ao país. No incêndio, as dificuldades sentidas pelas várias equipas envolvidas no terreno são muitas. As imagens que as televisões mostram são muitas vezes um bom reflexo dessas dificuldades. Cada minuto é precioso para evitar que o incêndio tome grandes dimensões. Foi a pensar nisso que surgiu o SATFOR. É um projeto desenvolvido pela Escola Superior Agrária de Elvas e pela Trasga, uma empresa espanhola. O objetivo é que tudo seja mais fácil no combate aos incêndios. Paula Ricardo, membro da equipa de trabalho, explica como. O projeto SATFOR tem como objetivo o desenvolvimento de várias ferramentas para a plataforma Android, nomeadamente o EMERA, Realidade Aumentada, o SATFOR Map e o SATFOR Media, bem como também o desenvolvimento de uma plataforma virtual de incêndios florestais para a formação do pessoal envolvido no combate a incêndios. O projeto tem vários parceiros, nomeadamente o parceiro principal e responsável, que é a empresa Traxa, espanhola. Tem também a empresa de assistência técnica Traxatec, espanhola, e o Centro de Investigação Florestal de Lourizã e o Instituto Politécnico Porto Alegre são os parceiros. Temos também, do lado de Portugal, como associados ao projeto, a Autoridade Nacional da Proteção Civil e a Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. São as novas tecnologias ao serviço do combate dos incêndios. As aplicações para smartphone desenvolvidas neste projeto estão desenhadas para que tudo seja mais eficaz e rápido numa situação de incêndio. Por exemplo, quem estiver no posto de comando das operações sabe em tempo real onde está a atuar cada bombeiro, mas há outras funcionalidades. As ferramentas que estão a ser desenvolvidas pelo projeto são ferramentas informáticas para a plataforma Android e que permitem depois aos operacionais o envio de imagens para o posto de comando, aceder a mapas de georreferenciação, poder saber através dessa ferramenta, utilizando o telemóvel, por exemplo, saber quais são os pontos de água, quais são mais os recursos onde se pode ir pescar ou pontos de abastecimento ou comandos que estejam mais próximos do incêndio, toda uma informação que às vezes é necessária no combate a incêndios e que ali, em tempo real, eles podem rapidamente ir buscar e ter. Para além destas aplicações para smartphone, foi também desenvolvido em Elvas um simulador virtual de incêndios florestais, muito útil na formação das equipas envolvidas. Tem todas as funções que estão ligadas às pessoas que combatem o incêndio e que elas podem testar virtualmente o combate a um incêndio com todas as situações que podem acontecer nestes casos. Quando está a utilizar o simulador, o que acontece é que estamos a funcionar em rede, estamos todos ligados, é uma equipa completa, em que temos desde a pessoa que está no terreno a combater o fogo, como no posto de comando, como quem está a pilotar o avião, todos estão a trabalhar em conjunto e estão todos dependentes uns dos outros, o que significa que vão ser dando instruções pelas pessoas, que se forem incorretas podem prejudicar o combate do incêndio e que ao longo de todo o exercício pode vir uma chuva, o vento pode ser mais forte, quer dizer, o tanque pode deixar de ter gasolina, quer dizer, são todas estas situações que podem acontecer, o fogo vai se propagando e isto tudo pode-se fazer de maneira a testar, não é? E a que as pessoas depois possam ficar melhor preparadas quando em tempo quando estiverem a cometer um incêndio verdadeiro, vamos lá. Paula Ricardo revela também que o desenvolvimento destas ferramentas esteve a cargo da empresa espanhola Trasga, com o apoio do Centro de Investigação Florestal de Espanha. Neste trabalho de investigação, a Escola Superior Agrária de Elvas também deu um contributo importante. O principal papel da Escola Superior Agrária de Elvas aqui no projeto é fornecer vários elementos, especialmente da cartografia nestas regiões transfronteiriças, para os nossos colegas espanhóis, de modo a poderem também serem instaladas nas ferramentas que foram depois desenvolvidas. Esse foi um trabalho ao nível dos protocolos que fomos estabelecendo para podermos depois ter toda essa informação e poder utilizá-la. Depois da parte tecnológica estar pronta, foi necessário testá-la. As duas equipas foram para o terreno e fizeram um simulacro junto à fronteira. Também já fizemos, no âmbito do projeto SAT4, um exercício piloto de simulação real de um incêndio florestal localizado numa zona transfronteiriça, que foi Marvão, entre Portugal e Espanha, tendo as equipas portuguesas e espanholas trabalhado em conjunto. Tivemos um pequeno foco de incêndio que depois foi tomando alguma dimensão e houve necessidade de fazer várias intervenções e pronto, e tivemos aqui as duas equipas a trabalhar em conjunto utilizando as ferramentas que foram desenvolvidas. Já foram utilizadas estas ferramentas e testadas com as pessoas que foram-lhe dadas smartphones e para cada um, para que eles pudessem, enquanto estavam a combater os incêndios, poder utilizá-las. E nós podemos depois também fazer a sua análise. Foi um exercício com bastante sucesso, tanto da parte portuguesa como espanhola. Sentiu-se a vontade de querer trabalhar em conjunto com as mesmas ferramentas, porque é uma das dificuldades sentidas, é não se utilizarem as mesmas ferramentas em Portugal e em Espanha, e isso pois às vezes também prejudica muitas das vezes esse trabalho conjunto, e eu penso que se conseguiu verificar que a utilização destas ferramentas pode depois vir a ajudar muito no combate a incêndios, em termos de ligação do posto de comando com o pessoal que está no terreno. Uma vontade de trabalhar em conjunto que não é partilhada apenas pelas equipas de investigação envolvidas. Este simulacro transfronteiriço contou também com o apoio da Autoridade Nacional de Proteção Civil, com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo e com o Governo da Extremadura espanhola. O local onde foi realizado este exercício não foi escolhido por acaso. A área que une Marvão, em Portugal, e Valência de Alcântara, em Espanha, já foi palco de vários incêndios. Para além deste simulacro, as várias equipas envolvidas também receberam formação para ficarem a conhecer melhor as ferramentas tecnológicas que foram desenvolvidas. Para Paula Ricardo, do Gabinete de Gestão de Projetos da Escola Agrária de Elvas, o resultado deste trabalho não poderia ser melhor. O impacto é bastante positivo. Eu penso até que o projeto é um projeto muito bom, que foi bastante acolhido, não só na realização do exercício transfronteiriço, que teve cerca de 100 pessoas, e que tanto a parte espanhola como portuguesa, todos ficaram muito contentes e satisfeitos com o trabalho que foi feito, como depois também nas ações de formação, onde podemos mostrar aqui às várias forças estas ferramentas e este simulador e a possibilidade de podermos depois, mais tarde, poder usá-las com eles em termos de formação. Por isso eu penso que atingimos os objetivos que foram propostos no projeto e temos a possibilidade de poder continuá-los fora do projeto. Um futuro promissor. As equipas de investigação dos dois países, depois de 3 anos de trabalhos, esperam agora ver este projeto implementado em vários quartéis de bombeiros. Há uma portuguesa que quer usar abelhas para detectar o cancro. Susana Soares é designer e criou um dispositivo em vidro que poderá vir a descobrir cancro no hálito das pessoas com a ajuda de abelhas. Isto porque, além dos cães e dos gatos, estes insetos parecem ter um sentido olfativo tão apurado que são capazes de dar conta, por exemplo, da presença de explosivos. As abelhas foram já testadas com sucesso na detecção de bombas no aeroporto de Heathrow, em Londres. Susana Soares baseou-se numa investigação que está a ser desenvolvida por uma empresa britânica especializada na utilização de abelhas para encontrar explosivos e doenças. Haverá outra espécie mais antiga de humanos? No ADN de Denisovanos, uma espécie de humanos recentemente descoberta e já extinta, investigadores norte-americanos encontraram vestígios de outra espécie de humanos primitivos, da qual nada se sabe. A notícia foi já publicada na revista britânica New Scientist. Os Denisovanos foram descobertos em 2008 na gruta Denisova, na Sibéria. Viveram até há 30 mil anos e eram da família dos Neandertais, com quem misturaram genes. Os cientistas chegaram à conclusão que os Denisovanos parecem ser mais diferentes dos humanos modernos do que os Neandertais e que a ancestralidade dessa espécie inclui uma população arcaica desconhecida, não relacionada com os Neandertais. E é aqui que pode estar a nova espécie de humanos. A cooperativa de olivicultores de Mursa apostou num protótipo que permite o tratamento de resíduos e efluentes dos lagares de azeite com o pó de cortiça para a produção de biomassa. O projeto Biocombos está a ser desenvolvido há alguns anos pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O objetivo deste tratamento inovador de resíduos é resolver dois problemas em simultâneo: os resíduos e efluentes resultantes dos setores oleícola e da cortiça, juntando-os e transformando-os em biomassa que pode ser utilizada como combustível sólido. Da produção de azeite resultam o bagaço de azeitona, os caroços, as folhas e as águas russas, que representam um problema ambiental complexo, já que têm uma carga poluente 200 a 400 vezes superior ao esgoto doméstico. Já é possível controlar os movimentos de uma cadeira de rodas através de um piercing na língua. Trata-se da Tongue Drive System. No piercing é colocado um ímã que cria um campo magnético na boca do paciente. Quando a língua se movimenta, o campo magnético é alterado conforme a intenção do utilizador. Esta alteração é captada por 4 sensores colocados nas bochechas e é transmitida através de wireless para um smartphone, computador ou iPod. O software traduz os sinais para a cadeira de rodas, ou seja, o piercing funciona como um joystick. Quando a língua toca o lado esquerdo da bochecha, a cadeira movimenta-se para a esquerda. A descoberta chega de um grupo de cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos, e pode mudar a vida de pacientes com alta limitação motora. Terminamos assim mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão.